Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio número 14, Garantia Descentralizada. Nesse episódio eu vou comentar sobre uma outra funcionalidade que é possível fazer com o Bitcoin, que é você dar uma espécie de garantia das suas boas intenções quando você quer fazer alguma coisa, mas a pessoa com quem você está lidando não te conhece e ela precisa de alguma prova para ter uma confiança maior em você. A ideia é ser algo parecido com como funciona o cheque caução, só que com uma pequena diferença. O cheque caução ele é usado como uma forma em demonstrar que você tem uma boa fé ao fazer aquele negócio, que você não está pensando em passar ninguém para trás e que você pretende ter aquele dinheiro que você deu no cheque como garantia no final da negociação de volta. O problema desse cenário é que do mesmo jeito que a pessoa com quem você está negociando não te conhece e também não confia em você, você também não conhece e de alguma forma não confia nela, já que não existe garantia nenhuma que ela não vai descontar o cheque. Quer dizer, ela não confia em você e você tem que dar um cheque para ela. E você que não confia nela tem que confiar porque o cheque está na mão dela e ela pode descontar a hora que ela quiser no banco. Então, como entra o Bitcoin nesse cenário? Ele vem para que você dê algo como garantia, mas ao mesmo tempo impeça com que a outra pessoa com quem você está tendo essa relação de negócio nesse momento resgate aquilo que você está dando como garantia a hora que ela quiser. O mecanismo ele engloba o conceito de carteira conjunta, que eu falei no episódio 11, mais um pequeno parâmetro que vai fazer toda a diferença nesse processo, que é o tempo. Então, como funciona? Você vai negociar com uma pessoa e essa pessoa vai te pedir um número de bitcoins como garantia da sua boa fé, que você está pensando em fazer as coisas direito, que não está pensando em passar ela para trás. Nesse ponto, a gente vai criar uma carteira conjunta entre você e a outra pessoa. E essa carteira conjunta, ela vai necessitar das duas assinaturas, sua e da outra pessoa, para que os bitcoins que estiverem nessa carteira sejam movimentados. Então é importante escutar o episódio 11 antes de ouvir esse episódio, para não perder detalhes que eu não vou explicar sobre como funciona a carteira conjunta. Então, você que vai ser depositário da situação, que vai dar os bitcoins como garantia, vai pegar uma carteira da outra pessoa, juntar com a sua carteira e criar uma carteira conjunta. Então, só vocês dois, em conjunto, podem movimentar essa carteira. Quando essa carteira for criada, você vai criar uma transação. Sem enviar essa transação para a rede, você vai criar uma transação e essa transação ela envia o número combinado de bitcoins para essa carteira conjunta. Por enquanto, essa transação não é enviada porque você, como você não confia na outra pessoa, se por acaso você envia essa transação e essa pessoa está mal intencionada, apesar dela não conseguir movimentar os bitcoins, ela pode querer te prejudicar. E se ela realmente quiser te prejudicar, uma vez que você enviou seus bitcoins para aquela carteira, você precisa que a outra pessoa também aceite movimentar os bitcoins daquela carteira. Isso porque é uma carteira conjunta. Então você cria uma transação movimentando o número combinado de bitcoins para a carteira conjunta e a outra pessoa vai criar uma segunda transação que envia de volta para você aqueles bitcoins que foram enviados para a carteira conjunta. Para que, que ele vai criar essa transação? Para que você possa ter seus bitcoins de volta ao final da sua negociação com a pessoa. E o ponto agora é que você pode setar na transação quando que essa transação vai rodar. Então você pode colocar um prazo para ela. Então você pode falar que é um dia, um mês, um ano, 10 anos. O que você colocar é quando ela vai ser executada. E essa que é a grande diferença. Uma vez que a transação foi enviada, aquela data é a data que vai dizer quando que aquela transação vai ser executada. Então você tem a sua transação pronta para enviar a quantidade de bitcoins para a carteira conjunta, você ainda não enviou essa transação para a rede, a outra pessoa criou uma transação que retira essa quantidade que está na carteira conjunta e mandou para você, e ele precisa te passar essa transação, porque se você lembra, você precisa da assinatura das duas pessoas, porque é a carteira conjunta, para que a movimentação daquela carteira aconteça. Então, a outra pessoa vai te enviar aquela transação que ela criou, retirando os bitcoins da carteira conjunta, para que você possa, você, fazer a sua assinatura, e aí sim, com as duas assinaturas, a movimentação pode acontecer. Então, quando ela te enviar a transação, você seta nessa transação quando que essa transação vai rodar, E aí você envia aquela primeira transação que você já tinha criado e envia a segunda transação. Então, quando você enviar a primeira transação, o número combinado de bitcoins vai para a carteira conjunta e a outra transação vai ficar esperando o prazo ser atingido. Então, nesse momento, é como se você tivesse dado o cheque caução. Só que, ao contrário do cheque caução, você não precisa se preocupar que a pessoa vai gastar aqueles bitcoins que estão na carteira conjunta, porque ele não tem como criar uma transação que movimenta aqueles bitcoins sem o seu consentimento. E o interessante é que, se esse prazo alterar, não tem problema. Vocês dois, em comum acordo, podem criar uma nova transação que sobrepõe aquela última transação e alterar a data ou até valores, etc. E aí, quando chegar na data estipulada, automaticamente os bitcoins vão voltar para você e nada vai precisar ser feito. Obviamente, assim como ele não pode movimentar os bitcoins daquela carteira, você também não pode movimentar os bitcoins daquela carteira, que é a garantia da outra pessoa de que você está comprometido com aquele número de bitcoins para aquele período de tempo, garantindo que você tem uma boa intenção no negócio. Fica claro que, num cenário desse, é complicado para alguém que é mal intencionado e quer dar vários golpes consiga fazer de maneira fácil, porque se o número de bitcoins for razoável, com 2, 3, 4 golpes, a pessoa vai ficar com um número razoável de bitcoins preso. Então, provavelmente não vai compensar alguém tentar isso seguidamente. Uma outra garantia para a segunda pessoa é que ela não precisa preocupar, por exemplo, no caso do cheque caução, se o cheque tem fundo, se a pessoa vai sustar o cheque, se aquele cheque é realmente válido, se a assinatura dele está válida. Então, esse tipo de preocupação não existe. Então, esse tipo de garantia ganha ainda mais força. Então, fazendo um resumo bem rápido, espero que não tenha ficado muito complicado, funciona assim. Você pega uma carteira sua, uma carteira da segunda pessoa, cria a conta conjunta, cria uma transação, não transmite essa transação, que transfere o número combinado de bitcoins para essa carteira conjunta. A segunda pessoa vai criar uma transação, assinar essa transação vai retirar os bitcoins da carteira conjunta e devolver para você. Vai te mandar essa transação, você vai assinar a transação, vai enviar a primeira transação, que vai transferir os bitcoins, e vai enviar a segunda transação, que vai ter a sua data setada para um período qualquer, e é quando você vai receber os seus bitcoins de volta. Sendo que tudo isso pode ser alterado em comum acordo das partes. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, poste nos comentários. As dúvidas e os comentários são interessantes porque dão ideias para novos episódios. Se inscreve no site para receber o alerta de novos episódios. É isso aí, um abraço. Até mais.